É. Vamos falar do Homem-Aranha, cara. A gente já tá falando sobre esse assunto. Mas vamos, assistiu, cara. Demorou. Eu não vi, mas não tem problema, não. Não, a gente fala da trilogia, o que, que a gente espera do filme, né? Raimi, cara. É, vamos falar do Aranha, do Raimi e tal. Vamos falar do Quesada, Mephisto, caralho, 4. Olha lá, Dadá, apresenta aí, Dadá. Tá, vai ser isso aí mesmo, então. Homem-Aranha, filmes do Homem-Aranha. Tá bom. É, Homem-Aranha, tá. Sua vida e obra. Senhoras e senhores, começando mais um Enxutocast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Joque do Palhaço e hoje nós vamos falar de um assunto bem bostinha, bem ultrapassado, diga-se de passagem, aproveitando agora com o filme novo do Homem-Aranha, né? Falaremos hoje dos primeiros filmes do Homem-Aranha, o que eu gostaria muito de falar sobre o primeiro e o segundo, porque o terceiro eu gostaria muito de esquecer. E para essa conversa de hoje, temos aqui o Sr. Inferno Infame. Olá, nerd e nerdas, tudo bom? Temos aqui também o senhor Winter Sorg. Joker o palhaço é o caralho, teu nome é Dadá, viu, porra. E pra ajudar a sacanear o Delahi, que furou com a gente hoje, estamos aqui com ele, senhor House. Bate pra puta que pariu. Que gratuito. Me deu saudade da Borghetti. E é isso aí, o podcast de hoje sobre os filmes do Homem-Aranha e mais a introdução do que o Inferno já assistiu do filme novo, o podcast que começa agora. Bom, como eu disse na introdução do podcast, a gente vai falar sobre os filmes do Homem-Aranha, os primeiros filmes. Eu queria então aproveitar que o House está aqui conosco. House, o terceiro filme é uma bosta, todo mundo já sabe, né? Então assim, nem vou te perguntar o que você achou. Mas, pra você, qual que é o melhor, o primeiro ou o segundo, ou eles só se complementam? Cara, na verdade, o terceiro não é uma bosta. Depende muito do ângulo de análise que você vai utilizar, tá? Mas isso é papo quando a gente for falar do terceiro. Pra mim, o primeiro é bom, o segundo é razoável, o terceiro depende do critério que você vai usar pra analisar essa merda. Tá, então analise de um critério aí, vamos ver o seu ponto de vista. Seguinte, se você... Achei engraçado. Então, não é uma bosta, depende do ângulo que você usa pra analisar essa merda. Exatamente. Mas não é uma bosta. É uma bosta. Não, é uma bosta, entendeu? Mas continuando com o assunto, o primeiro filme é aquele filme introdutório de apresentação que todo filme de super-herói passou a ter depois do Blade, né? Você precisa dizer quem é o personagem, coisa e tal. E ele só engrena mesmo na última meia hora, mais ou menos, de filme. O segundo, como todo mundo já está apresentado, você pode já se utilizar de certos recursos que o Raimi usa desde dos filmes dele lá com zumbis, né, que é basicamente a mesma coisa, chega a ser um inferno. O terceiro, se você for lembrar uma entrevista que ele deu no primeiro, falando do primeiro filme, qual seria o personagem que ele não utilizaria, ele disse claramente que não utilizaria o Venom, que se fosse para utilizar o Venom, ele iria detonar o filme. Sim. Bom, foi o que ele fez. Ele foi também em posição do estúdio, né? Sim, mas foi o que ele fez. Ele fez isso conscientemente. O filme é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que você não tem como tirar a responsabilidade do diretor. Mas tem de lembrar que o diretor falou que se impusessem o Venom, o filme ia ser uma merda. E a gente tem que lembrar que ele passou dois filmes preparando o Lagarto pra ser apresentado como vilão. Certo. E simplesmente não apareceu. Ele teve a ideia dele cortada, teve de empurrar o Venom e o Homem-Areia. Que diga por sinal, não sei qual dos dois tá pior, né, cara? Homem-Aranha também eu achei uma porcaria, cara. Eu até gosto mais do Homem-Aranha, do Homem-Areia, ainda tá mais melhor caracterizado que o Venom, né, cara? Porque tem aquele drama com a filha também, né? É, eu acho que isso caracteriza um pouco o personagem, te dá uma... talvez. Né? E você, Sorg? Você acha como eu falei pro House, o terceiro filme é uma bosta, mas ele tem a visão dele de alguns ângulos que eu não entendi, mas é só estudar, cara, é só estudar que você vai entender. Tá bom, eu vou chamar Einstein aqui pra poder entender o que você diz. E, bom, qual é o melhor filme pra você, o primeiro ou o segundo? Ah, o primeiro, cara. Eu gosto do Homem-Aranha do Raimi. Só que eu tenho algumas coisas que me incomodam, assim. Eu não gosto do elenco. Eu acho o Tobey Maguire não ruim nesse filme, eu acho ele ruim no geral. Eu acho que um ator sem carisma, é sempre aquela interpretaçãozinha água com açúcar, então assim, eu particularmente eu não gosto. E o resto do elenco também não. Tirando o J. Jonah Jameson lá, que é aquele. O careca daquele seriado Oz. Eu acho ele fantástico, assim, ele é aquilo que o Stan Lee imaginou, ele foi transposto pra tela assim, perfeitamente, cara. Fidedigno, igualzinho. Eu acho que eles tiraram o que o Stan Lee tava pensando e colocaram lá. E eu acho o resto do elenco meio bundinho, assim, apesar do William Dafoe ser um bom ator, o James Franco também é um bom ator, mas eu acho que não casa muito com o que eu imaginava de um filme do Homem-Aranha. O segundo filme eu acho bacaninha, apesar também de eu não gostar do Alfred Molina, eu não gosto desse ator. Mas ainda assim eu achei bacana o Dr. Octopus, eu gostei do como ele foi inserido nesse universo do Homem-Aranha nos cinemas. E o terceiro, cara, pra mim eu acho do começo ao meio, do começo ao meio e fim, inteiro ruim, cara. Não tem nada aqui que salva. Eu acho as atuações ridículas, o Topher Grace como o Ed Brock, eu acho péssimo, cara. Quando ele tá usando aquelas próteses dentárias, assim, como quando ele tá como Venom, é horrível, horrível. Não tem nada que salva naquilo lá, cara. Eu acho que é patético, assim, digno de pena. O Peter Parker com lápis no olho é ridículo, né, cara? Cara, aquela sequência toda dele malzinho, emo, cara, que é aquilo, cara? É vergonha alheia. Da vergonha do cara que tá interpretando, do cara que escreveu e do outro que dirigiu, cara, sabe? Você fica, meu Deus, por quê? É muito ruim, cara. E como o House falou, né? O diretor já falou, vai ser uma bosta. Você acha que ele fez por birra, não? Vai ser uma bosta? Falei que ia ser uma bosta e ficou uma bosta. Cara, eu acho, cara. Ele falou que ele não queria colocar o Venom na época do lançamento desse filme. O Venom foi socado goela abaixo dele por imposição do estúdio, e eu acredito que sim, cara. Ele falou assim, então não vai ser do jeito que eu quero fazer, então eu vou cagar nessa porra toda, cara. Tô um pouco me fudendo com isso aí. E deu. Virou aquela bosta que a gente já viu, né? Inferno, você salvaria alguma coisa do terceiro filme? Terceiro filme? Não, do terceiro filme. Eu só salvaria a máquina voadora do Duende Verde, que achei maneira. Agora o resto... Cara, eu salvaria aquela Bryce Dallas Howard, que faz a Gwen Stacy, que eu acho ela linda demais pra mulher. Sim. Tá muito mais bonita do que a Emma Stone. É, ela tá... Ela é ruiva, na realidade. Lá colocaram... Ela tá loira, cara. Nossa, lindona. É um pecado, então ela deveria ser a Mary Jane, né, cara? Eu também concordo com o Dario que aquela questão da empatia com relação ao Homem-Areia. Eu acho que foi um personagem que poderia ter sido melhor trabalhado. A questão dele ser um vilão por necessidade, não só por maldade gratuita, né? Acho que isso. Sim, foi um vislumbre de algo bom desse filme, mas que também foi abortado, né? Tá, mas não seria mais interessante, por exemplo, assim, só especulando agora, completa especulação. Não seria mais interessante, então, utilizar o Homem-Areia e o Homem-Hídrico no terceiro filme, ao invés do Venom? Cara, seria interessante usar até o cabeça de aquário ao invés do Venom. Cara, o pote de pasta, né? Não, cara, o mistério daria um puta vilão, cara. Tirando cara, o aquário dele na cabeça, cara, eu acho que ele daria um vilão foda pra cacete. Eu concordo com o Sorg, cara. Essa sempre foi a minha opinião, assim. O mistério daria um filme foda, cara. Entendeu? Vários efeitos especiais, assim. E assim, não precisava ser de uma qualidade muito, lógico, que seria, né? Mas se não fosse de uma boa qualidade, explicaria muito do cara que ele é, não é isso? Um técnico em efeitos especiais, né? É, eu acho ele um vilão bacana e mal aproveitado. O Kevin Smith usou ele, fez uma história legal com ele, só que com um demolidor, naquele arco que chama Demônio da Guarda, desenhado pelo Quezada. Ele leva o Demolidor à loucura, cara. Ele começa a provocar altas ilusões que o Demolidor começa a falar, meu, tô pirando, né? Tô maluco. E só que isso no Homem-Aranha nunca foi utilizado, cara. Ele sempre foi um vilãozinho besta, que fazia truquezinhos de mágica, bobinhos, e tinha aquele aquário na cabeça e nunca passou disso, cara. Mas eu acho que ele no cinema daria um vilão foda, cara. Muito foda. Não, eu vi uma história dele com a aranha que ele leva e quase faz o aranha enlouquecer, cara. Ele usa os poderes dele e o aranha fica sem saber quem é real, quem não é. Ele quase pira. Uhum. Aí o aranha vai atrás dele naquele Coney Island, que tem um parque, né? Uhum. Sim, mas essa história do mistério com o Demolidor é praticamente um plágio da história do Frank Miller, né? Qual do Frank Miller? O esquema de queda de Murdoch. Ah, sim, sim. Todo mundo, o Bendis também deixou o Demolidor boladão, piradão, assim, então é só reciclagem, né, cara? Mas o Bendis fez de uma maneira diferente. O Bendis se utiliza, na verdade, de algumas regrinhas básicas. Primeiro foi tentar colocar o mínimo de vezes o Demolidor como Demolidor, apostar muito mais na vida pessoal dele, até que isso fode tudo, né? Que descobre a identidade secreta, blá blá blá blá, blá. Eu tô falando assim, tecnicamente falando, a história do Kevin Smith, ela é muito parecida com a queda de Murdoch. Você acha, cara? Muito parecido. A única diferença, na verdade, é que você não tem um vilão fodalho, é um mistério, né? Que prova que qualquer vilão merda pode derrotar o Demolidor. É aí. Enfim, não é sobre o Demolidor. O assunto é o Demolidor, o Homem-Aranha. Qualquer dia a gente faz um podcast sobre o filme do Demolidor. Ou não, né? Aquele com Wesley Snipes. Não. E vai ser refilmado, né? Vai. Eu tô procurando até um ator pra fazer. Caralho, não é sobre o Demolidor. Dada, olha só. O Corinthians já ganhou a Libertadores. Se fizer um podcast falando seriamente do filme do Demolidor, cara, o mundo acaba de vez. Vai ser um podcast às cegas. E vamos lá. O podcast não é sobre o Demolidor. Que bosta de piada. Tá. É piada? Ainda bem que reconheci. Eu tô entrando no site aqui, Baile dos Enxutos. E então, aí é o seguinte: eu esqueci do que a gente tá falando, tá fazendo um banner, não precisa atenção. Ai, meu Deus! Então, mas é o seguinte: pra um filme do. A gente sabe que um filme com o Venom já foi uma aposta, né? Tem vários outros. Vilões que poderiam ser melhores que o Venom. A gente acabou de falar do mistério, né? E assim, o Inferno tava falando da característica, né, do Homem-Areia. Será que se fosse um filme só com o inimigo sendo o Homem-Areia, não seria melhor? Não digo só com Homem-Areia, mas sim mais um vilão. Bota aí, mais um. Um vilão que poderia. O Rino, por exemplo. O Rino seria foda, hein, cara. Não, o Rei do Crime. Eu falei do Homem Hídrico, porque tem uma história bem antiga do Homem-Areia com o Homem Hídrico, que os dois disputam, na verdade, um determinado roubo lá. E eles acabam se fundindo, virando o Homem de Lama. Uhum. Né? E é uma história engraçadíssima, porque quando há a união dos dois, o Peter Parker fica tão nervoso que ele solta uma piada a cada quadrinho. Ele não consegue se conter. Porque, vira, porque tem que imaginar o seguinte: você tá lá em Nova York, você tá lá na região do Porto, parará, os dois vão roubar alguma coisa, e aí eles resolvem brigar entre eles, e o Homem-Aranha tá só assistindo. Não tem nada pra fazer. E aí eles começam a virar lama, lama, lama, lama. Daqui a pouco eles viram um monstro de Tóquio de lama. E aí o Peter Parker pensa: fudeu, porque agora eu vou ter alguma coisa pra fazer. E aí ele tenta levar o monstro de lama pro mar, não consegue. Eu nem lembro mais como é que termina a história, mas é alguma coisa com mar, esgoto, qualquer coisa do gênero. Não, mas é uma história muito divertida. A única história bacana que eu lembro do Homem-Areia é quando ele tenta entrar pros Vingadores. Já leram essa? Já li um tempo atrás. Ele então, ó, você não. Ele, porra, cara, eu preciso dos Vingadores aqui pra resolver um problema não sei o quê. Olha, cara, os Vingadores não é bem pra isso. Tá, porra, os Vingadores não é pra isso, então tô fora dessa merda. Ele acabou de sair da cadeia, né, cara? É bacana. Aí o Sorg falou do Rei do Crime, né? Mas é o seguinte, cara, eles não poderiam fazer... Mas tudo bem. Tá, tudo bem. Como eu disse, então, o Inferno falou do Rei do Crime. É, mas aí não daria pra fazer, né, cara? Ele estaria ligado ao filme, àquela bosta do filme do Demolidor. Sim. Né? E aí, meu, ia virar, sei lá, uma... Um Vingadores antes do tempo. Cara, ou não? Sei lá, eu acho interessante você fazer uma. Você tentar unificar o universo Marvel no cinema também. Uhum. Sabe? É uma proposta que deu certo com Vingadores e poderia dar certo com os heróis urbanos. E é o que vai acabar sendo feito com os X-Men, de certa forma. Sim, é. Vão fazer filme solo de quem mais? Não, porque vão refazer o Wolverine. Só que o Wolverine já apareceu no First Class, né? Ah, sim. Então, teoricamente, vai ser um crossover, né? Praticamente. Né? É, cara, não é X-Men. Né? Mas então, o tema é Homem-Aranha. Tá bom. Porra, caralho, velho. Mas os caras não dão margem pra outra parada, né? É, se colocasse o Rei do Crime lá, o universo Marvel estaria unificado. O que eu acho, assim, é o seguinte, cara. Começaram a vender os direitos à torta e à direita, agora os caras estão fodidos pra poder juntar essa merda de novo, né? É, e o pessoal não vão soltar isso nem fudendo, né? A Fox mesmo já falou que esse filme do Homem-Aranha agora vai ser uma trilogia. Então eles querem segurar o Homem-Aranha. Talvez, não sei, tentar montar um universo de personagens urbanos sob a batuta da Fox, né? Agora que eles viram que isso funciona, e eles não vão soltar, largar o osso, né, cara? Eles não vão deixar a Marvel comprar de volta os direitos pra isso, eles vão tentar segurar isso de qualquer forma. Sim. É, cara, Diga. Mas aquela parada, se a Marvel decidir tocar o foda-se e pagar a multa rescisória, acabou o assunto. Ah, sim, entendeu? Concordo. O problema, aí o que eu vejo como problema não é a Marvel, e sim a Disney. Sabe? Será que é interessante pra Disney comprar os direitos? Acho que o do Homem-Aranha, sim. Tá? Num determinado momento, essa porra vai acabar a Disney comprando os direitos e jogar pra Marvel Studios. Mas será que vale a pena comprar o direito de todos os heróis urbanos? Não sei, cara. Eu acho que vale a pena comprar o do Homem-Aranha, por enquanto. Não, assim, o Homem-Aranha, que é o que sim, a gente sabe, né? Imagina um roteiro maneiro, assim, uns diálogos legais com... E a gente vê na tela grande o Tony Stark e o Peter Parker, cara. Eu acho que, por exemplo, Quarteto Fantástico e Demolidor não valeriam. Não acho que valeria, não. O Demolidor tem que ser filme solo, cara. Não adiantaria jogar ele no meio dos Vingadores, por exemplo. Não. Entendeu? Não, quando eu falei de criar um universo, seria um, abre aspas, Vingadores Urbanos, sabe? Uhum. pega o Luke Cage, pega o Punho de Ferro, pega o Demolidor, pega o Justiceiro, pega o Homem-Aranha, faz um filme solo de cada um e depois culmina numa guerra de gangues em Nova York. Ah, cara, mas não sei não. Eu não sei se iria virar uma parada dessa assim, sabe? Uma guerra de gangue em Nova York, já tem um filme sobre isso, muito bom. Gangues de Nova York. Puto maço. Cara, assim, eu não sei se, como a gente tava falando, né? Comprar os direitos do Homem-Aranha vale a pena, assim. E eu acho que nem dos X-Men vale a pena. X-Men é da Fox. Ah, não, é da Fox ou é da Sony, cara? Não é da Marvel. Não é da Marvel, né? Acho que não é da Marvel. Então, assim, eu acho que vale a pena comprar o direito do Homem-Aranha mesmo. Os demais, cara, não precisa, assim. Né? Apesar que o seguinte, a Disney pode começar a lançar filmes de outros heróis aí. Não vai ter o mesmo reconhecimento do Homem-Aranha, dos Vingadores e tal. E vai ficar igual o Justiceiro, cara. É o que eles estão tentando fazer, né, cara? Eles estão... Agora eu vou lançar o Homem-Aranha, eles estão especulando. Especulando não, né? Eles estão planejando o que vai ser fora do Homem-Aranha, do Homem-Formiga, viajando, cara. Tô com sono. Eles vão fazer o filme do Homem. Eles vão fazer o filme agora do Homem-Formiga. Tá, mas qual Homem-Formiga que eles vão usar? Então, parece que é o Hank Pym. Ah, então tá explicado o porquê, entendeu? Só pra jogar no meio dos Vingadores. É, cara, mas eu acho que nem cabe um filme do Hank Pym, cara. Se cabe, não cabe, não interessa, vai ter. O problema é que assim, cara, vai levar pra um lado cômico, porque assim, porra, fazer um filme de um cara que encolhe e comanda formiga. Se alguém consegue imaginar uma coisa séria saindo disso aí? Espionagem. É. Tá, não tem argumento, foda-se. Não, ué, você tem jogo sério de espionagem? Não, então, eu tô concordando contigo, porra. Ah, tá, tudo bem. Continue. Você quebrou meus argumentos. Uma palavra só, né? Uma palavra só, que caralho. Merda, você podia, você podia fazer isso mais. Você podia vir no baile e fazer isso mais vezes com o Mo. Ah, mas o Mo é carne de vaca. Sacanear o Mo. É que vocês não tomam muito hidrocodona, né? Entendeu? O famoso Vicodin. Aí ficou assim. É que a gente precisa dele, entendeu? Por quê? Ele tem dinheiro? Não tem dinheiro, mas é que ele compõe a mesa, né? Se ele quando não compõe a mesa, tem que ficar chamando o convidado chulé por aí. Ele é nosso amigo cômico, a gente sacaneia ele porque é aquilo, o cara é tão na merda que a gente se sente melhor sabendo que tem alguém mais na merda que a gente. Mas ele sacaneou o Dadá, não? Então, ele sacaneou o Mo porque comigo cansa. Mas o Dadá tá subindo, o Dadá tá progredindo. Já tá fazendo faculdade, foi promovido no emprego. Olha. Quer contar da minha vida? Também vou contar da hemorroida sua também. Ah, desculpa, não era pra falar. Puta, né? Foi mal, desculpa, inferno. Bom, Não tem intimidade assim, não, tá? Desculpa, foi sem querer. Me magoa. É. Não, mentira, mentira. Os caras pensam que a gente vai ficar falando, que a gente fala disso nos e-mails, né? Ai, que isso, é hemorroida. Bom, foda-se. Não é sobre hemorroida do inferno. Meu Deus! Um podcast sobre hemorroida do inferno. Bom. As minhas dores se divertem, galera? Não. O Homem-Aranha. Né? O Inferno aí viu algumas coisas do Homem-Aranha, falou que o filme não parece ser tão bom e viu algumas críticas, não é isso, Inferno? Cara, eu tô vendo o filme exatamente agora. O filme é uma merda. Você tá no cinema gravando um podcast, né? Não, no cinema. Baixou um torrente da Índia. Não fala isso. É que na verdade o Inferno ele tem um iPhone, porque Steve Jobs foi pro Inferno. E ele conseguiu colocar um Skype. Nossa, velho, que puta, velho. É sério que vocês riram dessa piada? Essa foi ruim, cara. Desculpa, cara. Só, nem cara. Tá assim, a influência de Dadá. Falando sobre o... Isso que faz só meia hora que tá no podcast, hein? Sei. Homem-Aranha da nova geração, que solta pipa e joga bola. Assim, claramente a intenção de fazer o Homem-Aranha que fale a nova geração, né? A molecada. Então ele é descolado, ele é ele é mais despachado. É, tem uma cena que é bem emblemática. Emblemática bonita, né, Dada? Bonita, vou anotar. Bonita. Emblemática. Que é o seguinte, ele brincando com seus novos poderes, né? Aí ele vai com tipo um terreno baldio, um ferro velho, uma coisa assim, e começa a fazer altas manobras de skate, cara. Skate grudado no pé, aí já viu, né, cara? Porra, o cara dá uns 360 direto assim, tá? É o Homem-Aranha da nova geração. O filme é todo assim, né, cara? Vem cá, no final da cena ele come no clube social pizza. O filme é todo assim, é muito. Não é o Peter Parker, cara, não é. Hoje eu ia falar, cara, que descaracterização total, né? É o Jonathan, é o Jonathan da nova geração, porque sou foda. Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer, todas que provaram não consegue esquecer. Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer, todas que provaram não consegue esquecer. Sou foda. Isso é muito bom pra eles, né, que vão vender o filme pra caramba, né? Mas é muito ruim pra nós, né, pros nerds velhos rancorosos, né? Que perde totalmente a vontade de assistir. Assim, cara, o personagem ele pode ser reciclado e tal, a gente não pode também ter aquela ilusão de que o personagem vai se manter imutável. O Super-Homem de hoje não tem nada a ver com o Super-Homem da década de 30, nem o Batman, nem personagem nenhum. Eles mudam, perfeito. Só que esse filme não conseguiu fazer com que essa mudança do Peter Parker fosse boa. Entendeu? Ele mudou o personagem, só que mudou de uma forma ruim. O filme é fraco. A cena dele que ele tá no vagão do metrô, que ele descobre que tem os poderes, né, logo após ele ser picado pela aranha radioativa, é horrível, é patética. Ele fica praticando pole dance na haste de sustentação do metrô, do vagão. Sabe, é patética. Ele bota a mão no ombro da mulher como quem fosse acalmá-la, só que a mão dele gruda no vestido. Quando ele puxa, o vestido da mulher vem na mão dele. Tenta ser engraçado, mas não é. Entendeu? Os elementos clássicos, como a morte do Tio Ben, o fato dele ter morrido em virtude de uma inconsequência do Peter, isso tá no filme. Mas tá forçado, não tá. Sei lá. Eu não gostei. E nem a Emma Stone de Gwen Stacy convence, cara. Pra mim é o pior papel que ela fez até hoje. Eu já vi vários filmes dela. Pra mim ela tá horrível nesse filme, muito ruim. Nem o Capitão Louro ficou legal nela. Mas aí eu vou precisar citar aqui um texto que eu tô lendo num site qualquer aqui, aleatório. Bairro Chuto? É, exatamente. Que o cara fala o seguinte da Emma Stone. Emma Stone consegue fazer uma Gwen exatamente assim, uma pessoa adorável. Ela é adorável no filme? Não. Não é. A Gwen Stacy ela é adorável. O personagem dela é aquela mocinha e tal, né? Que todo namoradinha da América, né? É, todo nerd gostaria de casar. Mas esse time não, sei lá. Porra, cara, não gostei nem um pouco do que eu vi até agora. Não. Sério, você achou ela tão sem sal assim, cara? Ah, tá sem sal, tá forçado, tá meio caricatural, sei, cheio de cara de bocas. Ela tá como assistente do Connors, né, nas indústrias Oscar. Tá tipo a Lana Lang em Smallville. É, cara, não tá bom. Engraçado, porque assim, a primeira impressão que a gente teve, né, é que, pô, ficaria legal, pô, a Gwen Stacy e tal, os caras tão colocando a Gwen Stacy no filme e tal. E parecia ser bem legal, né, cara? E o principal vilão, o Lagarto, ó, tô na metade do filme, agora que o Connors injetou a porra do soro na veia. Quer dizer, o principal vilão do filme só vai aparecer na segunda metade do filme. Que lindo. É. Tô com 1h04 e só agora o Thanos injetou o soro na veia. Quer dizer, bota aí mais uns 10 minutos, né, até ele efetivamente virar o Lagarto, né, que vai ser aos poucos. O Lagarto vai aparecer parado na metade do filme. Ah, sei lá, bicho. Bosta de filme. Ou seja, o filme não tem muita ação, também não tem uma pegada dramática boa. É o que? O filme da Sessão da Tarde, né? Altas confusões. é um filme sem sal. Sabe aquela menininha que tem tudo pra ser um tesão, mas não é? Tem tudo pra ser inteligente, mas não é? Tem tudo pra ser engraçada, mas não conta piada engraçada? Porra, você é apaixonadinho por ela, e quando você vai levar ela pro cinema, você vê que mulher chata que é. O filme é assim, cara. É aquela mulher que você investe pra se arrepender depois. Ou seja, é um filme com uma típica cult bacaninha. É, exatamente. Um garoto descolado em altas confusões. Uhum. É o Homem-Aranha High School Musical, seria? É. E com detalhe, né? O qual o nome dele? É Andrew Garfield, né? Isso. Ele tem 1,5 metro de pescoço. Cara, ele é muito pescoçudo, cara. Ele é muito pescoçudo. Então ele... não é o Homem-Aranha, é o Homem-Ema. E ele tem 30 anos, cara. Como é que eu vou fazer a trilogia? Vai ter mesmo problema do Tobey Maguire, né? Ele tem 30 anos, cara? 30 anos. Aí daqui a pouco vai começar a enrugar. Não e vai a... dar mais pra fazer, hein, cara? Vai começar a ficar velhaco. E o braço que tá nascendo do plano parece que é feito de papel machê. E o inferno? E o uniforme? São... Mas qual você prefere? Esse daí ou do Sam Raimi? Porque o do Sam Raimi é fiel aos quadrinhos, né? É fiel, mas esse uniforme é interessante também, ele não é feio não. Eu gosto muito da viseira dele, né? Dos olhos, que dá aquele. Ele é meio preto assim, dá um reflexo em quem olha, deixa ele com ar mais soturno assim. A viseira dele tem lente amarela, cara. Olha, esse cara. Filme. Como a qualidade que eu peguei não é das melhores, porque é cano. Filmado de cano no cinema na Índia. Então eu não vou dizer pra você que é assim assado, né? Daí tem que ver com uma melhor qualidade pra sacar qual é a da viseira. Mas o uniforme dele eu achei interessante, não desgostei não. Cara, só tem uma coisa que me incomoda no uniforme desde a época do Sam Raimi. Peter Parker é um fudido, correto? Uhum. Como é que ele arruma esse uniforme altamente tecnológico, cara? Ah, cara, isso aí é bem feito, né, cara? O uniforme é bem feito, bem... É um puta furo de roteiro, assim, descarado, que passa batido pra todo mundo, sabe? Bicho, cara, mas assim, eu tô vendo uma foto aqui em alta definição. Porra, o uniforme é cheio de camadinha. Eu tô vendo agora. Gueri, piriri, pororó. Tem as teiazinhas, né, cara? Se fosse um paulista que fosse virar Homem-Aranha, ele teria ido no Brás comprar pano. E ele não ia achar esse pano aí, cara. Ele ia achar o pano do Corinthians, mano. Do Corinthians, entendeu? E tava vários desenhos do Homem-Aranha, assim, sabe? Igual pijama de criança. Uhum. O uniforme dele ia ser desse jeito, cara. Tipo uma camisa que tinha uns anos atrás, azul, que tinha o Homem-Aranha, o Venom e o... Carnificina, né? Isso mesmo! Eu tenho essa camisa. Essa foi foda, hein? Essa foi foda. Eu tenho essa camisa. Às vezes eu vou dar aula com ela, sério, sacanagem. Essa você foi longe. E assim, cara. O que me incomoda nesse uniforme novo, cara, é essa textura de bola de basquete, cara. Eu acho muito escroto. Puta, eu acho a mesma coisa, cara. Eu acho que no conjunto da obra não ficou feio, entendeu? Mas. É moderno, parece... né, cara? Assim, os desenhos, assim, o azul e branco, lembra muito aquele uniforme de quando o Ben Reilly assumiu como Homem-Aranha, sem ser o Aranha Escarlate. Não sei se vocês lembram dessa época. Fase do Dan Juniors. Isso. Até ele tinha as luvas dele, acho que dois dedos eram vermelhos, outros eram azuis e tal. Isso mesmo. E agora esse uniforme é mais ou menos essa mesma linha. Mas essa textura de bola, de basquete, eu achei escrotaça, cara. Ah, bicho, esse filme não é pra gente não, cara, na boa. Porra, o Peter que a gente conhece, que a gente gosta, é aquele nerd, né, cara? Aí tem a cena que ele é convidado pela Gwen pra conhecer o pai dela, que é chefe de polícia, é o comissário Gordon deles, né? Igual o Capitão Stacy. É. E, cara, o Peter bate boca com ele, cara, assim, na mesa do jantar. E encara ele, fica desbravejando, gesticulando com garfo. O Peter nunca faria isso. Não o Peter Parker que a gente conheceu na nossa infância, que era um nerd que, porra, que ficava corado só de olhar pra Gwen Stacy. Aí o Peter da nova geração bate boca com o chefe de polícia, pai da namorada dele. Na casa dele. Na casa dele, né? Na mesa de jantar, sabe? Não é, não é, não é. Muito bem, Peter Parker. Muito bem. É, sabe? Ele vai subir em cima da mesa dele e fazer a mesma dancinha do terceiro filme lá. Porra, cara, nada a ver. Nada a ver. Não é pra gente não. Ih, Peter Parker. Ih, trave na água aí, Peter Parker. Ô, ô, Dada. Fala aí, diga. Peter Parker fazendo o Cid Moreira falando com o Mr. M. Como é que é o Peter Parker falando com o Mr. M? Com não, o Cid Moreira, como é que é? O Cid Moreira, sabe quando o Cid Moreira fala com o Mr. M? Mr. M, mas como se ele estivesse falando com o Peter Parker. Ei, Peter Parker. Tá vindo a água aí, Peter Parker. Agora vai começar a ler o salmo. Porque Thor, o deus do trovão, disse: toque seu maldito. Ele é adotado. Ele é adotado. Foi picado por uma aranha. Picado por uma rã. Picado por uma rã. Ele é o homem sapo. O sapo com ferrão. É, o sapo Thor lá, né? O sapo Thor. Bom, mas voltando ao assunto, a gente, sim, a gente também tem que lembrar que o Homem-Aranha é figurinha fácil na TV, né, cara? Já há muito tempo, desde 67. Não, e pioraram cada vez mais muitas coisas, né, cara? Sim, sim. Eu tava assistindo esses dias, como é que era? Homem-Aranha. Sem limites, não, mas não era sem limites. Ação sem limites. Ação, velho, o que que é aquilo, cara? Eu vi os 3 episódios. Ah, tem no. Passa na Netflix. Tem no Netflix. Isso, exatamente. Putz, eu assisti lá, assisti um episódio, assisti o primeiro episódio. Do isso. Peter Parker ruivo. O Peter Parker lançou a teia na bunda da Gwen Stacy. Sério, cara? Sério. E puxou ela pra ele assim, vem cá, gostosa. Papo! Desculpa, Tomar, mas eu tive que. Não, sem problema. Fantástico. Caralho. Eu acho que o melhor de tudo do Homem-Aranha São Sem Limite é que eles sabiam que ia ser uma série vergonhosa, cara. Porque a primeira coisa que eles fizeram foi mudar o uniforme do Homem-Aranha. Né? Você vê o primeiro episódio, ele tá com o uniforme normal. Aí é desculpa pelo novo uniforme. Visitei a casa de Reed Richards. E ele me deu essa traquitana, que é um relógio lá Ben 10. Isso, ele mete a mão no relógio e vira uma roupa nanotecnológica. Não, e o primeiro episódio. E a capinha de teia, Isso. E o primeiro episódio aparece o Venom e o Carnage, né, cara? Isso, Carnificina. Carnificina, Carnage. Me ensinaram Carnage, vou falar Carnage. É que ele fala inglês nórdico. Eu falo inglês nórdico. Eu tô na faculdade agora, tem que ser importante. E então assim. Então assim, e cara, que horrível, cara, cada vez pior, cara. Sabe? São uns rabiscos, assim, é muito ruim, cara. Sombra onde não precisa ter, sabe? Exatamente. Não, mas o melhor de tudo é que eles mudaram vários nomes na série, né? Porque não são simbióticos, são sinóticos. Eu vi os 3 episódios, eles falam isso em todo episódio. Não, vamos lá, Venom! Vamos lá, vamos espalhar nossos sinóticos. E os sinóticos são cultivados, né? Coisa assim. Não, bicho, acho que o Homem-Aranha, né, que ele entra no ônibus espacial, ele quase tá entrando na estratosfera e tá grudado no ônibus espacial. Sim, lá de sim, fora. Sim. Não, é bizarro aquele desenho, é bizarro. Aquele desenho. O inimigo dele é um carneiro, cara. O cara tem pões redondos. É muito bizarro, cara. Não, o melhor é que o vilão principal é o Alvo Revolucionário. É. Com a roupa mais ridícula que eu tive na minha vida, cara. Ó, apareceu o Lagarto com 1h10 de filme. Parabéns, falta só 1 hora pra acabar. Que bosta. Você não, ou seja, não vai dar pra aproveitar muita coisa. E como é que eles fazem o. Se, dá pra entender aí, ô Inferno? O que eles. Se eles mostram direto o personagem, o vilão. Ou se eles dão uma segurada, deixa na sombra. Não, já mostra direto, porque é na ponte do Brooklyn. E a primeira visão que você tem dele é a visão do alto, porque é do ponto de vista do Aranha que tá no alto da torre. e o lagarto tá na pista jogando os carros no mar. Então, mas primeira... tá de noite. É, tá de noite. E mas... a animação é legal? É, entra aquele problema que eu te falei da imagem, né, cara? Eu não posso falar muita coisa porque a imagem é de má qualidade. Mas não parece ser grande coisa, não. Uhum. Não tá com cara de ser grande coisa, não. Assim, é um lagarto com feições humanizadas. Eles quiseram fazer... acho que eles quiseram fazer mais ou menos como o Hulk, que tinha a cara do Mark Ruffalo. Então tentaram fazer um lagarto com a cara do ator. Mas não, não foi muito bem sucedido, não. Acho que não foi muito bem sucedido, não, cara. É, eu achei escroto, cara. Porque igual eu fiz um post lá falando desse filme. É, pra mim não, tinha que ser aquele lagarto com um tipão de que tinha focinho, sabe? Exatamente. Pinto, né? Fizeram um lagarto sem nariz, cara achatada. É, com cara de gente, assim, eu achei escrotão. E a movimentação também não tá legal, não, assim, porque o lagarto, é, como é que eu posso dizer? Quando, você já viu um lagarto, uma iguana andando? Já viu iguana andando? Aham. O rabo dele se movimenta muito pros lados, né? Que é o equilíbrio, é o balanço dele. E ele tem um andar meio, meio desengonçado, né? Uma pata vai para um lado, outra pata vai para o outro. E é o rabo que dá o equilíbrio. No lagarto do filme, não. Ele tá com o andar humanizado. Então a cauda quase que não se mexe. A cauda parece um apêndice sem sentido, né? Totalmente diferente de um lagarto de verdade. É, isso que não chegou na parte que o lagarto ainda vai falar, cara. Porque ele fala. Ah, não, mas tudo bem, é um desenho. Ele fala, não, mas acho que no filme não precisaria. Não, sim, tá. Mas, cara, é escroto, cara. É muito ruim. A gente tava falando dos desenhos ruins do Homem-Aranha. É, e Homem-Aranha e Seus Amigos? Ah, esse é idiota, mas é legal, cara. É nostálgico, né, cara? É horrível, mas é nostálgico. É, cara, porra, a base secreta deles é o quarto da faculdade, cara. Eles viram, acho que o livro, não sei, e viram tudo pra base secreta, cara. Tem um episódio que eles vão pra floresta, o Homem-Aranha, o Homem de Gelo e a Flama. Flama, né? E aí, ou a Estrela de Fogo. Cara, de fogo. Por que o Homem de Gelo e Flama com o Homem-Aranha? O que tem a ver esses três, cara? Não faz sentido nenhum, né? Cara, olha só. Tinha um cachorro. Olha só, peraí. Na verdade, o Homem-Aranha e Seus Amigos, ele é um subproduto da série do Homem-Aranha de 81. Tá? É o mesmo presente de Peter Parker e tal. O mesmo design do Homem-Aranha. Para lá. Ah, é aquele que a gente vê no Facebook, não é isso? Isso. Não. Aquele que você vê no Facebook é o de 67. Ah, então tá. Aquele, ó. Ó, oh, ninguém vai me ver aqui. Aí tem uma teiazinha assim, entendeu? Ele agachado. Ou então ele com o dedo pra criança. Agora pode tirar as calças. É, isso aí mesmo. Esse é o de 67, por exemplo. O de 81, na verdade, foi uma animação que não deu certo. E eles quiseram aproveitar a animação e puseram dois outros personagens. Que, sabe-se lá por quê, não tentamos entender, vai virar um mistério da humanidade. O Homem de Gelo e a Flama, ou Estrela de Fogo. Então, cara, aí nesse desenho tem um episódio... Que eles vão pra floresta. E o Homem-Aranha vai jogando teia pra tudo quanto é lugar. Cara, não acaba a floresta, assim. Entende? nem a teia, né? Nem a teia. Uma vez o meu primo, a gente tava conversando, tá? Ele, cara, imagina. O Homem-Aranha, ele pega e vai pra cidade. Aí o seguinte, ele não olha pra onde ele joga a teia, né? Ele sai jogando. Imagina a inércia que aquilo ali puxa, joga na teia num pedaço de vidro. Com o peso do cara, não vai voar o vidro, cara. Não, mas é a cidade de Nova York, cara. É a cidade mais tecnológica do mundo. E aí, quando ele me perguntou isso, tal, eu fiquei sem resposta, né? Falei, porra, é verdade, né? Eles têm razão. Depois eu tava lendo... Saiu uma coleção da Marvel, que não eram quadrinhos, eram livros, né? E tem um Homem-Aranha, Ruas de Fogo, eu acho que é isso. E meio que dá uma explicada, assim, né? O sentido aranha meio que conduz ele, né? Então, tipo, se ele lançar se ele levantar o braço a tantos graus, o sentido aranha vai dizer se é possível que ele passe dali ou não, né? Se ele se pendure ali ou não, né? Não, cara, é a mesma coisa de você andar, cara. Você, quando você tá andando na rua, você vai olhando mais ou menos. pra onde você vai pisar. Ali tem um buraco, ali é calçada, ali é um degrau, não sei o quê. O Homem-Aranha, cara, é a mesma coisa, só que ele, cara, tá balançando entre prédios. Então ele tá atirando teia aqui no prédio, ele tá vendo que, que o outro ali, ali eu não posso, porque tá, sei lá, ali é meio solto, o tijolo não, ali cara, tá solto, ele sei não, lá. Ele não fica olhando. Ah, ele vai jogando a esmo. Ele vai não, jogando, cara. Não, não, pelo que o Davi explicou, era a mesma desculpa da, da quem época. Que é, quem que é esse aí? É o Dadá. Ah. Dadá. É o da. Ah, é. Pensadinho. Mas é a mesma desculpa do, da fase. Da curta fase que o John Byrne escreveu no Homem-Aranha. Que ele inseriu aquela questão do direcionamento do sentido de aranha. Não sei se vocês lembram. Que ele utilizava muito. Ah, o sentido de aranha está tilintando. Estou sentindo um perigo à esquerda. Sim. Uhum. Ele não sabia dizer o que era, mas seria à esquerda. Ele está utilizando o mesmo princípio. Eu passei para vocês aí o vídeo do. Homem-Aranha e seus incríveis amigos. Tô vendo aqui agora. É. E aí eu vou passar também o de 81. Peraí, só um minutinho. Pra vocês verem como é que é basicamente o mesmo design nele. Cara, mesmo design. Eles estão sentados assim. É o Peter Parker no sofá. O Bob Drake, né? O Homem de Gelo. Não sei porque ele tá ajoelhado na. Na mesinha, não sei o que tá jogando alguma coisa, e a Flama sentada na cama, cara. Peter Parker com uma cruzada de pernas muito gay, por sinal. Aí do nada vem um monstro de fogo, começa a destruir a cidade, eles viram a estatueta dentro do quarto, aí vira a base secreta, né? Incrível. Exatamente. É o quarto da faculdade. É o quarto da faculdade, né? É a mansão Wayne, né, cara? Só que a diferença é que não tem o cano. E na mansão, hein? Um desenho que eu gostava era o Espetacular Homem-Aranha. Tinha a maior cara de Ben 10, mas era maneirinho o desenho. Qual que era? Esse foi cancelado, não foi? É. É o de 2008, né? Uhum. É muito legal, cara. Esse é muito legal. Eu nunca vi esse, cara. É muito bonzinho, cara. Procura. Eu tenho a primeira temporada todinha. Depois tem eu passo o Netflix. É, Netflix tem. As duas temporadas. Uhum. E esse de 2012, vocês assistiram aquele novo? Qual? O 2003? O de computação gráfica? É, o Ultimate Spider-Man. Ah, sim, que passava na MTV americana, né? Cara, eu achava bem legal, assim. Esse eu não vi. Não vi. É, o de computação gráfica, esse mesmo. Não, de computação não gráfica é o de 2003. Ah, você tá falando do mais novo, né, só? É, eu tô falando do último, agora desse ano, Ultimate Spider-Man. Eu tô dando uma olhada aqui no trailer, já achei. Eu vi o trailer só, parece que é muito legal, né, cara? É tipo esse desenho novo do Vingadores, aparece um monte de gente, assim. Uhum. É, mas isso aparecia desde o Amazing Friends também. Tem um episódio especial que aparece o Capitão América, tem um outro episódio que aparece os X-Men. Sim. Na verdade são três episódios. Ah, tá aquele do Peter Bombadão que o Mo gosta de falar. Ah, né? Cara, mas... Também. Esse do Peter Bombadão é muito legal, cara. De todos é o meu preferido. Eu gosto muito, cara. Eu gosto muito. Eu acho que o Mo fala mal também, mas acho que ele deve adorar. Não, o Mo adora esse desenho. O Mo vai ficar muito puto quando souber que a gente fez. Que a gente fez um podcast do Aranha. Eu chamei ele, eu entrei no Facebook e chamei ele. Falei, viado, vamos gravar. Ele nem respondeu. Não vai nada, tem muita gente já, não quero ir não. Tá tentando comer, né? Puta. Ah, até por isso. Tá explicado. Ele tá igual ao Guardião. Não. Ultimate Spider-Man ele usa a armadura do. Da Guerra Civil, não. Ah, é verdade. Não. Puta merda. E dá um disparador de teia da Shield pra ele. Cruz, credo. E o Nick Fury de vez na Marvel ganhou melanina, né? Na Marvel? Ah, sim, ganhou. Ah. É. Na data focando que é melanina. Ah, eu sei que é melanina. Virou afrodescendente. É. Mas eu tô vendo aqui, cara, algumas fotos. Pô, parece o Wolverine, cara. É muito bem desenhado, né? Sim, mas é cheio de piadinha lá mangá. Sim. Tô vendo o trailer, tem bastante piadinha de mangá, aquela coisa de diminuir o personagem, virar um bonequinho fofinho. Ah, sim, é SD, tem muito. Tipo o Jovens Titãs, né? É, tipo aquela merda dos Jovens Titãs. Eu gosto daquela merda. Eu gosto também. Acho divertido. Cara, o Change gosta de Al-Chan, então. Ah, Change não conta, pô. Tô falando de pessoas normais. Cara, a gente tá gravando podcast meia-noite, a gente não é normal. Bicho, seu nome é inferno. Porra. Eu já fiquei editando o podcast até 5h30 da manhã, cara. E você vai... Tá, cara, cala a boca. O podcast não, peraí, sobre podcast. Dá, palavrinha nova pra você. Você tem a pachorra de dizer... Pachorra eu conheço. Não é nova, pachorra eu conheço, tá? Tenta de novo, tenta de novo. Daqui a pouco. Tá. Tá. É... E o desenho de 94? Que o Mo adora, o Peter Bombadão. Cara, eu gosto pra caramba. Mas assim, não incomodava muito vocês que todo mundo era bombado, até o Octopus? Cara, assim, na época... Incomodava o Peter usar sempre a mesma roupa todo dia, cara. Não, isso não me incomodava. Eu não ligava muito pra isso na época, cara, quando eu assistia, assim. Então, foi minha referência de Homem-Aranha. Né? Não é, cara, mas era minha referência de Homem-Aranha na época. Cara, eu gosto, as histórias eram bem feitinhas, cara. Assim, não era, oh meu Deus, mas não fugia muito dos quadrinhos. Eu gostava, cara. Eu gostava daquela série de episódios que ele descobre que tem vários mundos, né? Ele tá indo, ele tá... ele vai ser líder lá do... Vai escolher o grupo dele, né? Pra última guerra, que eu nem lembro o que é mais. Mas... Eu não lembro se era Guerras Secretas, cara. Não, esse aí dos mundos que você tá falando, eu acho que é o que o Rei do Crime, ele conseguiu um artefato que consegue abrir portais pra outras dimensões. Não, é a Madame Teia que mostra pra ele o Homem-Aranha em outras dimensões, em outros mundos, assim, né? Uhum. Aí ele descobre que ele, em um mundo ele é um ator só, depois ele conhece o Stan Lee, né? O outro ele é um ricaço com a roupa de Homem-Aranha de ferro, né? No outro ele tem 6 braços. Que eu comprei o bonequinho, tinha o bonequinho com 6 braços e nunca entendia por que ele tinha 6 braços. Entendeu? Uma história antiga desenhada pelo Gil Kane, na verdade. Não, é meio que. Então, isso eu tô ligado. Eu fiquei sabendo disso depois. E mesmo assim ainda não sei direito. Mas eu não entendia por quê, né? Porque achava legal pra caramba, assim. Quer que eu te explique a história? Diz aí, não pra mim, mas tem gente que não conhece. Tá, leitores burros. Vamos começar por início, né? Eu tava com saudade de falar isso. Leitores imbecis criados a leite com pera que gostam desse Homem-Aranha que come o clube social. Há muito tempo atrás, quando o Homem-Aranha era um personagem respeitável, ele entrou numa crise que ele não queria mais ser o Homem-Aranha. Né? Ele tentou resolver isso de várias maneiras. Ele queimou o uniforme, jogou o uniforme no lixo, parou um pouco de ser o Homem-Aranha. E uma das vezes ele tentou inventar um soro, baseado no soro do Kurt Connors, que suprimisse, né, os efeitos da picada da aranha radioativa. Só que ele errou na fórmula e ao invés de suprimir, aumentou. Então... Ele tomou o soro, caiu. Muito, né? Ele errou muito. Ele toma o soro, cai desmaiado, daqui a pouco ele sente uma coceira nas costelas. E nasce 4 braços assim. E aí ele fica. Acho que umas 2 edições com esses braços extras e tendo de dizer pra tia May que tava doente, pra Mary Jane que não queria mais vê-la, porque ele tava com essa porra desses braços e não sabia o que fazer. Até que ele consegue a ajuda do Kurt Connors, aí ele vira o lagarto, aquela coisa toda, e a situação se resolve. É escrotaço isso aí, né, cara? Eu lembro que foi publicado aqui no Brasil na Teia do Aranha. Teia do Aranha. No comecinho, assim, número tipo 20 e pouquinhos, assim. É muito bizarro, cara. Esse arco aí é muito escroto. E foi publicado também no arco da Homem-Aranha na Abril, lá pra 80 e alguma coisa. Uhum. Tipo, ele errou a forma. Ele tá seguindo a forma do Kurt Connors, assim. Pingue 2 gotas do... coisa assim. Ele colocou 2 litros, né, cara? Não, tem que resolver de vez essa porra. Ele foi... Ele é um velho, ele, tá... foi... Ele foi pai, ele era o estilo Batman Filha da Puta, né? É. O estilo foi empregada doméstica seguindo a receita da Ana Maria Braga. Uma pitada de canela, vai o vidro inteiro, porra. Isso porque ele é um gênio que caía acima do normal, né? Exatamente. É. E conseguiu derrotar o Thanos. Você pode esquecer disso. Ai, ai. Outra fase ruim, mas uma outra fase interessante do Homem-Aranha. É o live action do Homem-Aranha, né? A série japonesa que tinha. Uou, o robôzão. Muito legal. O Leopardon. Ele tinha um robô chamado Leopardon. Muito bom. Cara, é bom, cara. Não é. Não consigo ver aquilo como uma coisa ruim, assim, sabe? Essas crianças criadas a Power Ranger é foda. Não é, cara. Meu, eu gosto de Feira da Fruta, velho. Não vai querer comparar, cara. Né? Não vai querer comparar, cara. Cara, mas assim, não tô, claro que é dublagem, né? Mas é a mesma coisa que a gente assistia nos anos. Que a gente assistia do Batman dos anos 60. Pra mim é a mesma coisa ver o Homem-Aranha, aquele Homem-Aranha, cara, japonês, assim. Cara, não, porque o Homem-Aranha japonês se levava a sério. Aí tá, o Batman dos anos 60 era declaradamente escrachado, né? Era Sabe, tu tá querendo comparar um comercial engraçadinho do Homem-Aranha com o Manga Verso. Sabe? Uma das ações do luxo. Falar nisso, o Manga Verso também tinha um Peter Parker de merda. Putz, eu não lembro, eu comprei uma edição só e não comprei mais. Depois que eu vi o. Fez bem. Nunca li. Não perde seu tempo, não. Eu gostava muito de Manga na época e eu comprei por causa disso. Mas eu li, aí eu comecei a pensar se eu comprava outra, se eu não comprava. Acabou que eu não comprei. Não porque eu não gostei da história, porque eu não tinha dinheiro. Mas aí eu aproveitei e falo que eu não gostei da história, né? Que o pessoal acha, ele leu, ele achou interessante, então ele não gostou e tal. Pra falar que eu tenho. Como se diz? Eu sou autocrítico, entendeu? Mas enfim. Antes do Dadá encerrar. E essa quem encarnação? Quem disse que eu ia encerrar? Cala a boca. E essa encarnação? Mas eu cara, ia. A gente tem pera muito aí. Que trazer o House pro nosso blog, cara. Ah, não, mais um pra mim. Só um minuto. Ele peidou mal o Dadá. Mas o que vocês acham dessa encarnação nova no universo Ultimate? O Ebony Spider, quer dizer, o Billy Farage. Porque na verdade eu tô pensando em processar a Marvel, né? É, né? É a criação do Notas Nerds, né? É criação minha. É, cara, olha, é uma boa, viu? Acho que esse dá um bom processo, assim. Até cara, até sei lá. O Ebony é a cara de filho da puta desse Billy Morales, cara. Copiaram o maluco. Ah, a Marvel tá com olheira aí no Rio de Janeiro, cara. Deve ser. Peguei. Vou mostrar pra vocês a cara do garoto. Tem lá no Facebook dele. Ele botou zumbi. Ele botou um zumbi, mas mal sabia que eu tenho fotos dele. Fotos dele. Imagens, como eu tenho te amigo da imagens desse imagens. Esse barzidal do Bibi da imagens. Põe aí, ajuda aí, pô. Quero imagens, como eu tenho te amigo. Põe na tela. Põe na tela, me ajuda aí, pô. Aí, na tela. É uma barbaridade. Aí vocês colocam a foto do Miles Morales do lado. Cara, ele tá dando aula? Na palestra, na... Em São Paulo. Ele foi palestrar com a camiseta do Batman. Do Batman. É, exatamente. Tinha que ir com a Homem-Aranha. Meu Deus, ó, spoiler do filme: o Aranha com o rabo do lagarto. Significa? Pra caralho, ele encontrou esse aqui também. Ficou com o rabo do lagarto na mão, cara. Cadê a esposa do réu quando a gente precisa dela? Ai, Deus. E o rabo ficou balançando nele. Vai nascer que lagarto. Vai nascer um lagarto, é isso que eu ia falar. Bom, pra encerrar, O inferno, conta o final do filme. Cara, é constrangedor, cara, na boa. Conta o final do filme, conta o final do filme. Uma coisa que eu não falei, cara, eu fiquei muito perturbado com uma coisa. Cara, a tia meia gostosa. É a Sally Field, né, cara? Ela é gostosa, cara, não pode. É a mesma coisa que se interessar pela mãe, cara, não pode. Olha, das duas, uma, ou você tá ficando velho, seu gosto tá mudando. Não pode, cara. Ou não. Então é atriz, né? Tia meio gostosa não rola, cara, não. Nossa, ele pode, é bonitona, interessa. E quem é que faz o tio Ben? É o... Ah, esqueci o nome dele, mas é um puta... É o pai do Charlie? Isso, é... Martin Sheen. Que é outro puta ator mesmo, cara. Não, mas como é que ele vai fazer o tio Ben, cara? O tio Ben não bebe, não fuma, não usa drogas. Quem faz isso? Eu pensei que era só o Fih que fazia. Apareceu o Stan Lee. Ah, claro, né? Porra, peraí, no final do filme? É, no meio da briga com o lagarto, uma cena totalmente sem noção. O Stan Lee tá totalmente alheio à briga porque ele tá ouvindo música com headphone do tamanho do penteado da Princesa Leia. Cara, não é fone de ouvido não, né? Headphone. Headphone. Cara, esse filme é muito sem noção, cara. Merda, bichinho. Mas vem cá, e o Homem-Aranha vai brilhar no sol também? Brilhar no sol? É, que essa porra, pelo que ele tá falando, é crepúsculo, cara. Não, no meio da luta com o lagarto, apareceu o Stan Lee e ainda dá tempo do Peter Parker dar um beijinho na Gwen Stacy. Porque a luta se dá no colégio. Então ele foge pelo corredor, encontra a Gwen, dá um beijinho nela, aí aparece o lagarto, peraí que eu vou lá lutar de novo. Que lagarto de bosta, o que ele vai fazer numa escola? Parece que ele vai atrás do Peter, né? Ele sabe que o Peter é o homem. Ah, né? Sentiu pelo cheiro. É, não, é bizarro pra caralho esse filme. O Connors se transforma. Não, o Connors ele volta a ser Connors. É, não sei o que tá acontecendo, porque eu não tô ouvindo, só tô vendo. O inferno. Quer dizer então que você comeria a tia do Homem-Aranha? Bicho, ela tá gostosa no filme, cara. Não pode. Vou comer a tia do Homem-Aranha. Eu sou o primeiro. Eu me senti como aquele molequinho de 13 anos que vê a mãe pelada e fica de pau duro. Dá aquela sensação de culpa, cara. Não pode. Chega, vamos encerrar essa merda aqui. Você vai contar o final do filme ou não vai? Não, o filme não acabou ainda, porra. Porra, você vai assistir? Não, a gente espera então. Então, a gente vai enrolando. Foi Sorg Pira. Eu tô dormindo já. Bom, a gente falou muita merda, a gente não falou nada que prestasse, como se fizesse alguma diferença, porque todos os nossos podcasts são assim. Qual a novidade, né? O Sorg, suas configurações finais. Foda-se. Todos. O House, queria agradecer sua participação. Por nada. Eu estou agradecendo só por educação, tá? Porque você me zoou nesse podcast, eu não gosto de pessoas que me zoam. Como eu já tô acostumado. Então você odeia o mundo, Dada. Não é não. Tá? Não é. Eu disse que não é. Tá? Então, obrigado pela sua participação, cara. Se quer deixar algum recado, assim, pra alguém que furou com a gente? Não. Cara. Que alguém devia ter aparecido, assim. Cara, apareceu. Assim, fiquem felizes, não foi um podcast sobre o Iron Maiden. Entendeu? Muito bom. Agora, fora isso, vamos falar de coisa boa. Vamos falar do TechPix, pô. Ah, TechPix. Até uma grande promoção. A TechPix é a pior câmera do momento. Eu digo isso por experiência própria. Você tem uma TechPix? Eu não. Você comprou? Imagina. Eu. Não, pior que o seguinte, cara, na faculdade tem aula de fotografia. Aí os caras começaram a falar assim, começaram a falar de câmera, não, porque a sei lá, uma câmera D5, não sei o que, câmera foda, da Nikon e tal, blá blá. Aí os caras falaram assim, não professor, mas câmera boa mesmo é a TechPix. Aí, pô, claro, né, que a gente começou a zoar e tal. Professor, não sei o que, é a câmera mais vendida do Brasil, só que eu não conheço uma pessoa que tem essa câmera, né? E eu bem quietinho, assim, no canto, né? Aí o camarada de trás repetiu isso. Eu falei, sério que você não conhece ninguém? Ele falou, ah, eu nunca vi ninguém. Eu falei, prazer, né? Ele, porra, mano, não acredito que você tem. Eu falei assim, é, mas fala baixo, tá ligado? Não espalha, cara. Não vou começar a me zoar. E agora tá todo mundo sabendo, porra. Pô, tu vai bater palmeirense, cara, dá nisso. Cara, não. Falar não, não fala pra ninguém, não é a mesma coisa que pedir pra contar, pô. É, né? Não adianta. Cada e... Tech Pix, por que será que isso não me surpreende? Somos dois, cara. Ele também, somos dois. O Sorg também tem uma Tech Pix. Ô, Inferno, suas configurações finais. Te amei, gostosa, não pode, cara. Faz isso não. Vai pra frente aí do filme, conta o final. Ó, o pai da Gwen Stacy tá quase tirando a máscara da aranha porque ele tomou um dardo com energia elétrica, né, que deixou a aranha apagadão, a aranha se estabacou no chão e os policiais prenderam ele. Agora vamos ver se o capitão vai tirar a máscara do aranha. Oh. Aquela cena dramática, o aranha está de cabeça baixa, sentado no chão. O capitão se abaixa para ficar frente a frente e arranca a máscara... Você vai ver agora no próximo episódio de Baile dos Nossos. E agora, Peter Parker vai revelar a sua identidade secreta. Você vai ver domingo no Fantástico. E aí, Capitão Stacy pegou na linha azul do Peter? Não, na hora H o Peter deu uma de malabarista, mas acabou vendo a cara dele. Os dois agora estão se encarando frente a frente. Um voyeurizando o outro. Anderson Spider Silva, amigo. O Peter Parker tá com cara de psicopata. Eu ficaria com medo com essa cara feia dele me encarando. Eu teria medo do pescoço dele. É, não. É o medo que dá o pescoço dele se alongar e me abocanhar, né? Tá com medinho do pescoço, né? Sei. É claro. Vai que é proporcional. Pô, e aí? Então tá, ah, é, então é isso. O aranha foge e toma um tiro na perna. Ah, pensei que você ia falar que tinha tomado um tiro no cu. Um tiro no cu, toma que vai ver quem for ver esse filme, cara. Não, toma um tiro nesse cu, filha da puta. Então fala isso, cara, eu já marquei já de assistir, porra. Cara, o lagarto tá muito feio, cara, muito mal. Feio no mau sentido, entendeu? Tá mal feito pra caralho. Tá muito estranho. Tá humanoide bizarro, sabe? Não tá... Sei lá, cara. Tá um Transformer. Tá um Transformer. Aquelas figuras de filme japonês, cara. Tá parecendo um monstro de filme japonês. Quem é melhor? O Lagarto ou o Godzilla? O Godzilla tem mais personalidade. Então é isso, né? O Baile dos Enxutos termina aqui. O próximo Baile dos Enxutos a gente se vê na semana que vem. Não, essa foi ruim. Deixa eu terminar de novo. Então é isso. Chega de Baile dos Enxutos. Já demos nossas configurações finais. Problema do Mo que não apareceu, porque ele que é o fanboy do Homem-Aranha. E é isso. Chupa Mo! Chupa Mo! É. Me chupa Skylet. Tia May gostosa não pode, cara. Isso é proibido isso, não chupa, pode. Chupa Tia May. Ai, me chupa também. Não pode. Que bizarro. Que horror. Horror. Chega, acaba. Tchau. Ah, caralho. Que gratuita. O homem, o mito. A aranha. Pô, como é que eu acho a tela do... A tela background Rio. Que, cara? Eu tô montando o banner aqui. Eu quero... Dadá, tu vai apresentar o podcast, Dadá. Deixa o banner pra lá. Cara, já são 11h30, cara. É, Dadá. Porra, Dadá. Pra porra, hoje. Dadá! Cara, esse filme do Homem-Aranha é ruim. E assim, alguém te disse que era bom? Quem te enganou? Não, eu tinha pelo menos a expectativa, né? De repente uma abordagem diferente do que o Raimi tinha feito, né? Uma coisa. Eu queria ver, tinha aquela curiosidade, né? Mas é ruim. É simplesmente ruim. É, cara, assim, a picada da aranha dele ficou uma coisa babaca. É, parece que nas indústrias do. Da Oscorp, porque o Conos trabalha lá, né? Uhum. Eles usam aranhas radioativas para fazer tecidos super resistentes com as teias. Aí o Peter Parker vai e fica bolado com as teias e a aranha acaba entrando na roupa dele. Aí ele sai e tal, a aranha vai e pica ele no pescoço. Aí ele tá no metrô, indo pra casa, ele dorme no banco do metrô, do trem. Aí um cretino bêbado pega a garrafa e bota a garrafa na testa dele. Ele toma um susto, ele dá um salto, ele fica grudado no teto do vagão. Aí ele desce, né, fica em pé, o pessoal fica bolado e tal. Aí o bêbado vai mexer com ele. Ele gruda a mão na barra do trem. Aquela barra do metrô que você usa pra segurar. Ele não consegue desgrudar a mão dali. Aí uma mulher tá perto dele. Ele vai se desculpar com a mulher, né, pelo susto que deu nela. E bota a mão nela, no vestido dela, e não consegue desgrudar. Gruda, a mão dele gruda no vestido, por causa das ventosas, né? Aí quando ele puxa, não, o bêbado empurra ele. O vestido da mulher sai na mão dele, vem pra mão dele, fica grudado na mão dele e sai da roupa da mulher, do corpo da mulher. Bobeira. Aí começa uma briguinha boba lá, uma briguinha sem noção. Ele começa a fazer tipo um pole dance, sabe? E se agarra na barra de ferro e dá meia volta. É pole dance, cara. Não, e esse é o filme que o Sorg deu 9.8. Não fui eu não, porra. Eu só postei o post do leitor lá, caralho. Quem foi, então, que botou? Não sabe ler, né? Não. Ah, Felipe Matheus. Foi um post do leitor. Ah, tá bom. Precisa dar cheque de Bambi. Calma. Calma, Beth. Calma, sua piranha. Calma. Nossa, o Sorg imitando o Silvio Santos é o melhor, hein? Ai, ai. Caralho, 9. Ponto... O cara deu 9.8, deve tomar leite com pera. Ele viu o filme e o Torrente também? Deve ter visto. E hindu ainda. Não, tá passando aqui no Brasil, hein? Tá, tem um monte de lugar que teve pré-estreia e não sei o quê. Ah, é. Aqui em cabine de imprensa. Eu já li, eu li uma crítica hoje sobre o filme do Globo. O cara falou que o filme é morno. Mas assim, ele não disse que o filme é ruim. Ele falou que o filme não é tão bom quanto os do Raimi. Só que pra mim o filme é ruim. É, como os do Raimi e vírgula, né? Porque o 1 e o 2 prestam. Eu defendo... O conjunto da obra, né? Não, eu defendo a coisa polêmica, assim. O 1 é bom, o 2 é... O 2 é razoável. Você assiste tranquilo. O 3 de tão horrível é exatamente o que o Raimi falou na época do 1, que ele nunca faria um filme bom com o Venom. Então ele cumpriu o que ele prometeu. Daqui a pouco metade dela ri pra falar de Iron Maiden, cara. Vamos começar logo antes que o Dela Ria entre. Antes que ele entre, vamos embora antes que ele chegue. Porque ele convenceu vocês a falar do Iron Maiden? É, convenceu, cara, desde maio. Não, cara, não. Não, ele não convenceu, não. Foi a ideia foi nossa. Foi do nosso. A ideia foi do Sorg. A ideia foi sua, viado. Foi minha, essa ideia é estúpida. Foi, cara. Não pode ser. Essa ideia é muito estúpida pra ser minha. Isso não pode ser verdade. Eu não ouvi isso. Eu não reconheço o erro que vocês iam cometer, cara. Ele é muito putinha do Iron Maiden, cara. Ah, é por isso mesmo que a gente chamou ele. Não. Ele é putinha nível supremo. Aquela que você tem vontade de dar porrada depois. Dá gritinho histérico. Dá, faz a porra toda. É quase fã do menudo. Ele tava defendendo o Virtual Eleven outro dia, cara. Pior disco da história do heavy metal do mundo. Pô, é tão ruim assim? Horrível, cara. Muito é pior ruim. Que Angra? É. Cara, é muito ruim. Alguém demorou um segundo pra responder. É bom. Eu não sei porque vocês estão falando mal de Man. Angra, assim, você tem que parar um tempinho pra pensar, né? Porra, pior que Angra? Não, peraí, isso merece uma reflexão. Dadá, por favor, faça as honras. Dadá. É, começa essa porra, Dadá. Mas vocês não pararam de falar? Olha, a senhora House, toda vez que eu falo Dadá, ela fica Dadá. Tá. Muito engraçadinho vocês. Ela é das antigas, É uma nerd velha e rancorosa. Tá bom, vai, cala a boca. Tá bom, meu amor. Tá tomando esporro, hein? Não, quem tá tomando esporro são vocês, que tá tomando todo mundo pra puta que pariu. Tá bom, desculpa, amor. Ai, que merda. Vai, Dadá. Cadê, amigo? Tá, peraí que aqui, cara. Peraí que agora tá acabando. Tem uma hora e meia pra acabar a bateria. Vai. Bateria? Você tá falando do celular? Caralho, não, cara. Tô no computador, que eu tô usando dois aqui. Ah, tá. E nenhum deles na tomada, né, Dadá? Não, tem um só na tomada. O que a bateria dura menos tá na tomada. O meu, que é maior, mais fodão, dura uma hora. Nossa, Dadá. Foda-se, Dadá. Seu computador, Dadá. Ah, não, Dadá. Vocês podem falar. Nossa, Dadá. Tá, mas fodeu você também. Porra, Dadá. Vai, vou começar. Vou começar, gravar, calma. Aí, pera aí. Vou gravar.